dar-vos desde já os parabéns por mais uma meta alcançada no objetivo da vossa vida, que certamente quando se propuseram a tirar o 9º ou o 12º ano, certamente era uma lacuna que vocês achavam que faltava e que hoje vão finalmente concretizá-la. Certamente se realizaram um sonho e eu dou-vos os parabéns por continuarem a sonhar, por continuarem a querer conquistar mais um bocadinho todos os dias da vossa vida. Sem dúvida nenhuma é um orgulho para nós, Câmara Municipal, mas sem dúvida nenhuma que é um orgulho muito grande também para todos os professores que vos acompanharam neste percurso. Nunca é tarde para aprender. Fico-se muito sensibilizada, toca-me profundamente ver um conjunto de idades que é transversal para nós, município, ou melhor, nós oliveirenses, nós concelho, sermos capazes de termos mais pessoas com mais qualificação, com mais capacidade argumentativa, com mais dom da palavra, com mais capacidade de estar informada, com mais possibilidade de reivindicar os seus direitos, com mais capacidade de se abordar de outras pessoas de uma forma mais, não digo delicada, mas esclarecida.